Amém. Boa noite, queridos. Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26. O título dessa pregação é Abandono e Solidão. Vai ser meio dramático hoje o negócio. Só de falar o nome da pregação eu já começo a chorar. Mateus, capítulo 26, versículo 30. E aí a gente vai conversando, eu vou pulando alguns versículos. Vamos orar antes de tudo? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra mais uma vez, Senhor. Queremos colocar esse país em tuas mãos, Senhor. Deus, colocamos cada brasileiro, Senhor, em tuas mãos. O Senhor sabe tudo o que se passa nesse país, quais são os principados, as potestades, os dominadores deste mundo. O Senhor sabe quais são os espíritos que agem, Deus, sobre essa nação, tornando essa nação, Senhor, o que ela tem sido, apesar de todo o potencial de riqueza que há sobre esse país, Pai. Deus, que o Senhor toque na política desse país, que é o principal câncer desse país, que tem roubado, Deus, a educação, a segurança, a saúde. Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia dessa nação, Deus, e traga justiça sobre esse país. Traga justiça, Senhor Jesus. Todos aqueles, Senhor Jesus, que têm sido verdadeiros parasitas nesse país, Senhor. Que o Senhor venha, Deus, tirá-los, arrancar deles, Deus, o poder, Deus, para continuar fazendo o que tem feito nesse país. Deus, levanta novos líderes segundo o teu coração. Levanta homens que temem o teu nome, Senhor. Homens, Senhor Jesus, que têm os olhos para a justiça, para o pobre, para a família, para a verdade acima de tudo, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, fazer dessa nação uma nação grande, uma nação prostrada aos teus pés, Senhor. Peço pela tua palavra mais uma vez, Jesus, e oro em teu nome. Amém. Amém? Então vamos lá, Mateus 26, no versículo 30, fala: depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Lá em Lucas 22, 39, você não precisa abrir se não quiser, porque o texto que vai ficar, a gente vai ficar focado é Mateus 26, mas eu vou estar caminhando nos outros evangelhos para estar dando um pouco mais de riqueza, né? Trazendo alguns detalhes que enriquecem, de certa forma, esse episódio. Amém? Então, Jesus estava reunido com os discípulos, teve lá a última ceia com eles, e ele sai, então, desse momento para ir para o Monte das Oliveiras. Lá em Lucas 22, 39, diz que era costume de Jesus ir ao Monte das Oliveiras para orar. Então, ele estava indo para um ambiente que ele estava habituado já, muitas e outras vezes, a ter ido antes, né? Ele tinha ido outras vezes para orar. Amém? Então a gente vê isso o tempo todo no ministério de Jesus, e vocês vão ver algumas coisas interessantes acontecendo na vida de Jesus, por mais que Jesus fosse, era e é e continua sendo Deus. Amém? No versículo 31, Jesus ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim: então Jesus lhes disse, enquanto talvez ele estivesse indo para o monte, ou já estivesse chegado no monte, ele fala assim: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Então Jesus ele estava consciente de algo que iria acontecer, certo? Dentro do seu chamado, da orientação que ele recebia da parte do Pai, por meio do Espírito Santo, ele sabia claramente o que ia acontecer. Tinha chegado o tempo, finalmente, em que ele seria entregue, em que ele seria traído por aqueles que ele havia caminhado durante esses 3 anos. todos aqueles homens e outros também, que não era somente aqueles 12 homens, mas haviam outros homens, inclusive haviam também mulheres que o acompanhavam, certo? É, teve um momento em que ele, só numa comissão, ele enviou 70 homens para fazer um trabalho de evangelismo. Isso foram as mulheres que o serviam também, né? Ah, inclusive, o ministério de Jesus, ele não trabalhava, assim, de modo secular, digamos assim, né? Jesus, ele não tinha nenhum trabalho, ele não tinha que bater cartão, não saía de manhã para trabalhar, ou coisa desse tipo. Não, Jesus, ele vivia de modo integral pela sua missão, certo? Então, tem muita gente que não gosta de usar esses termos, né? É, trabalho integral, é uma espiritualidade exagerada, muitas vezes, e querer dar muita espiritualidade a coisas que, né, é ficar vendo pelo em ovo, como a gente diz, né? Ficar vendo coisas, chifre em cabeça de cavalo, fica muito preocupado com certos termos. Então, a realidade, quando a gente está se referindo a uma pessoa que trabalha no meio secular, a gente não está dizendo que aquilo não é um trabalho santo, que ele não está trabalhando para Deus, não é isso. É, todo o teu trabalho, quando você sai para casa trabalhar, a Bíblia fala que você tem que servir como se estivesse servindo ao Senhor. Seja quem for o teu patrão, você pode trabalhar para o Satanás, mesma coisa, tem que servir como se fosse para o Senhor. Amém? Então, amém? Não, amém? Então tá bom. Então vamos lá com os caminhoneiros e pronto. Né? E aí, quem está trabalhando, estou pensando no alemão falando aqui nesse culto hoje. Quando você está trabalhando de modo integral no reino, como é o meu caso, o caso da minha esposa, né, então se aplica nessa questão. Então, Jesus, ele não tinha um trabalho ao qual ele recebia um sustento por causa desse trabalho de modo secular. E a Bíblia fala que ele era sustentado por mulheres. Havia mulheres que serviam Jesus com os seus bens. Provavelmente senhoras viúvas, né, vai saber quem que era, ou sei lá, as leis deviam mandar em casa pegar o dinheiro do marido e ir lá e sustentar Jesus de alguma forma. Mas a Bíblia fala isso, que Jesus, ele era sustentado por essas mulheres. Amém? Certo? Então, já começa por aí, né, algumas coisas interessantes no ministério de Jesus. Né? Jesus, ele não tinha essa questão preconceituosa como a gente tem muitas vezes no meio. Né? Essa semana aí, eu nunca tenho intenção de causar polêmica e... Eu falo bom dia lá, eu não sei por que isso vira um problema na internet. Mas não sei, como disse meu sobrinho Diogo, ele falou assim, um dia o Pipe se converte, então há esperança. No versículo 36, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmane, que era um lugar específico dentro do Monte das Oliveiras. Disse-lhes, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Então Jesus, ele sabe do que está para acontecer, e ele então separa esse tempo, ora, eu vou ali orar, amém? E aí, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, o texto não está falando quem são, mas a gente sabe que é esses dois, João e Tiago, o que faziam parte da trindade íntima de amigos que Jesus tinha dentro dos 12 discípulos, amém? Que era Pedro, Tiago e João. Esses três faziam parte desse círculo. Por quê? Não sei. Jesus escolheu. Jesus fez acepção de pessoas? Fez. Fez. Escolheu na cara dura. Por que não os outros, Pipe? Né? Por quê? Porque não quis. Simples. Né? Você não gostou? Lasque-se. Né? Não tem problema. Jesus fez isso e acabou. Ele pegou e chamou esses três. Tinha só 12. Tinha não sei quantos mil homens que ele podia ter chamado. Não, ele escolheu só aqueles 12. E um era trair ainda. Tanto homem bom para escolher, não. Teve uma traia que estava lá no meio. E dessas 12, ele escolheu três para andar com ele de modo mais perto. Então, levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, o texto fala que ele começou a entristecer-se e angustiar-se. Então, estava chegando aquele momento e o texto fala que Jesus, ele começa a se entristecer profundamente. Começa a trazer sobre a alma dele uma angústia muito grande. Quando você pensa em Jesus, a gente pensa no Deus Todo-Poderoso, encarnado, que nós cremos que Jesus é, Paulo fala isso, que foi Jesus quem criou o universo, criou todas as coisas. O Paulo fala que Jesus é esse que sustenta todas as coisas com o seu poder. Paulo fala que todas as coisas subsistem por meio de Jesus. Então a gente pensa nesse Deus encarnado, daí a gente olha para esse momento, um Deus que está consciente do que vai acontecer com ele, e a gente espera talvez uma outra coisa, né? Um super-herói. Um homem que não é capaz de ser abalado pela vida. Porque quando a gente vê pessoas abaladas, subentende que essa pessoa não tem fé. Diante de uma angústia, diante de uma luta que ele tem pela frente. Não é isso? Eu lembro que quando eu passei por síndrome de pânico, quando eu cheguei num grau bem elevado de pânico, gente do céu, teve gente que veio querer expulsar demônio até de mim. Entendeu? Vieram impor as mãos em mim, não, você é demônio, não tem outra coisa, não tem outra explicação. Teve uma mãe que quando ficou sabendo que eu estava passando por isso, falou, como pode um pastor passar por essas coisas? Ali eu peguei ódio pela palavra pastor, quando ela usou esse termo desse modo. Então, como pode um pastor passar por esse tipo de coisa? Então, é gente que olha para esse tipo de coisa e não percebe. Que às vezes a vida nos traz angústias que fazem parte de você ser humano. Simplesmente. Se Jesus, sendo quem ele era, estremeceu, se angustiou diante do que estava por vir, ele sofreu esse momento de ansiedade plena no seu espírito, na sua alma, ao ponto de se entristecer, e o texto fala de se angustiar. Ele sentiu uma angústia. E a coisa vai crescendo em um momento muito pior ainda que vocês vão ver pela frente. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Ele estava sentindo já a morte na sua alma. Ele não havia apanhado ainda, ele não havia sido crucificado ainda, não haviam feito absolutamente nada fisicamente com ele, mas ele já estava sentindo já a morte pegando na sua alma. Quantas vezes a gente não passa por isso? Quem passa por depressão sabe o que é isso. Sabe o que é viver como um zumbi. Quem já passou por isso sabe. O desejo, o que você sente, a morte te abraçando todo dia. Desejo de morrer. Tem gente que não entende isso, né? Eu ainda escuto, às vezes, alguns ignorantes falando que é frescura. Olha, querido, quem pensa assim, eu oro para que nunca passe por isso. Nunca passe por isso. Sério. E só quem passa por isso, e que não é uma coisa do demônio, não é do demônio quando eu digo que é do demônio, porque é um troço do demônio, né? Tô meio Dilma hoje o negócio aqui, né? É por isso que a gente diz, né? Mas até essa semana eu tava com a Kátia, na doutora Clarice, a gente conversando e tal, né? E uma das coisas na nossa conversa foi essa, né? Que bom seria se fosse demônio, né? Sério? Como eu queria que síndrome de pânico em mim fosse um satanás. Porque era tão facinho. Aí eu ia ali na sete. Chegava lá, me jogava no chão lá, dava uma manifestadinha ali, expulsava, pronto, acabou. Nunca mais tinha síndrome de pânico, nunca mais tinha depressão, nunca mais tinha vontade de se jogar por uma janela, né? Nunca mais tinha medo. Era um demônio, pronto, você expulsou, acabou o problema. Não é verdade? Mas não. Tem que tomar Rivotril, não tem jeito. Só no Rivotril, ora também, mas o Rivotrilzinho, unge ele, ora pelo Rivotril e toma, e aí a coisa acontece. Né? Mas é triste isso, você vê que ainda hoje tem pessoa que pensa que é uma frescura. É frescura do cara. Né? É uma frescura. E quando a gente vê na vida de Jesus, ele passando pelo que ele está passando, esse momento de estresse violento que atinge a alma dele, ele fica profundamente triste, e aqui fala numa tristeza mortal. é se sentir abraçado pela morte. Sentir que a morte está abraçando a sua alma a esse ponto. E ele então faz um convite para os discípulos. O texto fala assim, fiquem aqui e vigiem comigo. Vigiem comigo. Orem por mim. Ele está pedindo. Está pedindo que seus amigos o abraçam, o assistam, estejam presentes na vida deles. Amém? Há uma tendência, meus queridos, em quem tem depressão, ao isolamento. Quem passa por depressão sabe disso. A nossa tendência é o isolamento. É uma caverna mesmo, é se trancar no quarto, é não sair da cama, é não querer ver o sol. Essa é a tendência. E, fatalmente, esses momentos é um momento muito importante para que a igreja seja a igreja. Para que você tenha amigos na tua vida, de verdade. Amém? Não apenas ter amigos, mas também ser amigo nesses momentos. Eu acho que uma das coisas que eu mais escuto, assim, é gente reclamando que da falta de relacionamentos. A gente vive um momento triste com relação a essa palavra relacionamentos. Ter amigos. Como é difícil, né, você ter amigos hoje. Amigos de verdade. Amigos que você fala sempre, que você pode contar, que você sabe que está orando por você. Você sabe que se precisar, vai de madrugada na tua casa se for necessário. Isso é difícil. Difícil. Agora, eu penso que se não puder ajudar, não atrapalhe. Né? Não fale que é frescura, não fale que é demônio, né? Esse tipo de idiotice. Então ele fala, fiquem aqui e vigiem comigo. No versículo 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então a angústia chega ao ponto de Jesus cogitar isso. Pai, tem como mudar o rumo disso? É possível? Porque eu não tenha que beber desse cálice? Jesus está atemorizado na sua alma. Então, ter medo é humano, meus queridos. Às vezes, se sentir fraco, se sentir impotente, querer desistir das coisas, é humano. É humano. Às vezes, a gente fica assim. Porque se Jesus ficou, meu querido, olha, fatalmente, eu e você, que oramos quase nada, que não nos santificamos quase nada. Imagine, se ele era quem era, um homem que estava sempre na presença do Pai, buscando, orando o tempo todo, se sentiu dessa forma, foi abalado dessa forma, imagine eu e você sendo quem somos. Lá em Lucas 22, 43, o texto fala que uma coisa bem interessante que eu nunca tinha assim percebido as outras vezes em que eu lia esses textos ou essas passagens. Lá em Lucas 22, 43, fala que um anjo apareceu do céu e fortalecia Jesus. Olha que coisa interessante. Quem é que não queria que em algum momento um anjo aparecesse e te abraçasse, né? Não é assim? Um anjão bonitão. Loirão dos olhos azuis, assim, hein? Te abraçando, né? Sem querer causar polêmica aí, tá? Amanhã, só a partir da manhã. Amanhã de manhã eu ponho isso. Mas é isso, o texto fala que a angústia de Jesus chegou a tamanho, angústia, que um anjo veio para tentar fortalecê-lo. E aí lá no próprio texto de Lucas também, no capítulo 40, no versículo 44, diz assim, estando angustiado, mesmo com a presença daquele anjo ali fortalecendo ele, olha só, um anjo tinha aparecido e estava fortalecendo ele, tentando dar forças para ele, encorajando ele de alguma forma. O texto continua dizendo, apesar disso, além disso, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Então aí ele chega no limite máximo do estresse. Que é quando finalmente acontece com ele um fenômeno chamado hematidrose. Hematidrose é um termo científico para isso que aconteceu com ele. Então eu vou ler para vocês aqui, ó. Dr. Kelly Hollowell, um PhD, ele diz assim: existe uma condição médica muito rara na qual um indivíduo pode, de fato, suar sangue. Chama-se hematidrose e está associada a um alto grau de estresse psicológico. Quando chega a esse limite, o que acontece é que a ansiedade severa causa a liberação de substâncias químicas que quebram os capilares nas glândulas sudoríparas. E como resultado, há uma pequena quantidade de sangramento nessas glândulas sudoríparas e o suor sai com sangue. Então Jesus chega a esse limite de estresse ao ponto em que ele chega a suar. Junto com o seu suor, sai sangue. Por isso é descrito isso. Estresse. Então, se alguém pensa que Jesus não sofreu isso, né, a gente vê assim, por exemplo, quando Augusto Cury descreve, né, muitas coisas em Jesus, até uma das coisas que ele descreve é esse momento. Então a gente pensa em Jesus uma pessoa serena, que nada abala, né, nada tira ele do centro, absolutamente equilibrado emocionalmente. A gente pensa em Jesus isso. É praticamente um budista, né? Assim, o tempo todo, aquela calma, o tempo todo. A gente vê isso aqui na prática não acontecendo, demonstrando a sua humanidade plena. E como humano que somos, a gente pode chegar a esses limites. Espero que ninguém jamais chegue a isso, mas ele chegou a isso, a chegar a suar sangue. No versículo 40, então voltou aos seus discípulos, e aí acontece uma coisa interessante. E os encontrou dormindo. Ele está vivendo uma angústia plena, pede para seus amigos, estejam comigo, me ajudem. Quando ele volta, ele os encontra dormindo. E ele diz, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Nem por uma hora. No versículo 41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que Jesus está dizendo isso? Porque ele está vivendo um momento ali, entre a sua vontade, os medos que estavam prevalecendo, o estresse que estava prevalecendo, tudo isso diante de uma outra coisa, que era a vontade de Deus para a sua vida. O desejo de Deus, a ordenança de Deus, fazer o que Deus queria para a sua vida. A missão dele estava diante disso. Então, por um lado, havia os seus medos, as suas angústias, os sentimentos de morte que ele estava tendo, e por um outro lado, havia a vontade de Deus para ser cumprida. Ele sabia que só tinha um jeito, meu querido. Só tinha um jeito. Orar. Não tinha outro jeito. Ele tinha que orar. Ele precisava orar. Porque acima de tudo isso, havia algo que estava em jogo. A vontade do Pai para a sua vida. Você percebeu que muitas vezes a gente faz escolhas sem partir desse princípio primeiro na nossa vida? Que é tomar, fazer escolhas sem antes de tudo orar. Orar. Porque a gente está sofrendo um momento de angústia, de decepção com pessoas, com igreja, com pastor, com seja lá o que for, né? Com marido, com esposa, com filho, com mãe, com pai, com tudo que é lado. E a gente, nesse momento, é colocado entre as nossas emoções, as nossas frustrações e a vontade de Deus. E o que Jesus está nos ensinando com isso é que a vida tem estresse. A gente sofre, a gente tem angústias, a gente tem medo, a gente tem o desejo de chutar o balde, de desistir. Nós temos essas coisas em nós. Mas o que ele faz? Ele apresenta isso diante de Deus. E eu acho lindo quando ele fala, não seja feita a minha vontade, porque a minha vontade era pular fora disso. Mas seja feita a tua vontade. Agora, vocês percebem uma coisa interessante aqui? Existe um paradoxo interessante aqui. Porque Jesus sabia tudo o que iria acontecer. E ainda assim ele coloca isso diante de Deus como uma possibilidade. Mesmo sabendo que isso não iria acontecer. Às vezes, colocar as coisas diante de Deus, mesmo consciente que a vontade de Deus vai nos empurrar para o centro do coração dele, não é errado necessariamente. Colocar as angústias diante de Deus é algo humano. Quantas vezes eu cheguei para Deus e falei, Deus, puxa vida, queria tanto fazer outra coisa. Queria tanto escolher outro caminho. Queria tanto, às vezes eu queria ter uma vida normal, digamos assim, né? Puxa, eu queria tanto ser uma pessoa normal, assim, que acorda de manhã, vai trabalhar, depois volta e vai para casa assistir novela, né? E depois dorme e pronto, sabe? Queria, às vezes eu tinha vontade de ser isso, né? E Deus fala, não vai ser feliz. Lucas, no capítulo 22, no verso 45, ele fala assim do motivo pelo qual eles estavam dormindo. E que eu achei isso também interessante, porque se você ler apenas Mateus, dá uma impressão assim que eles estavam meio cansadinhos e foram simplesmente dormir. É. Mas o texto em Lucas fala, quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Então, provavelmente, eles sentiram isso em Jesus. A tristeza de Jesus havia também chegado a eles. E uma coisa que é interessante, que eu não sei como é que funciona com vocês, mas eu quando estou muito triste, quando a tristeza abate a minha alma, eu preciso dormir. É de praxe, assim, parece que tem um ímã na cama que me puxa para a cama. Eu preciso dormir. Preciso descansar, eu preciso... É uma coisa assim que eu gosto muito daquele texto que fala que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Então eu sempre penso assim, amanhã é um novo dia. Né? Tem uma música que o Metápolis, uma letra no Metápolis, que é um texto bíblico, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Então assim, quando isso abate na minha alma, eu preciso dormir, eu preciso falar a Deus, amém, amanhã é um novo dia. Eu só sei de uma coisa, meus queridos. Pela fé, nós temos que crer, segundo a palavra, que nenhum sofrimento é para sempre. Nenhum. Nenhum sofrimento. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, é para sempre. Amém? Não há sofrimento que é eterno para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem tempo determinado. Eu fui visitar uma pessoa já idosa, não vou falar o nome para não expor, mas assim, sabe, sofrendo assim, fisicamente, assim, dores no corpo, né, cara, e os dedos tudo entortando, assim, já com artrose, assim, e assim, é dor o tempo todo dor. Toma remédio. É, toma remédio para dormir 3 horas por noite. Remédio que derruba elefante. Aí o corpo se acostuma e não derruba mais, então dorme três horas por noite, e a dor o tempo todo. Né? Eu sou meio hipocondríaco, né? Saí de lá sentindo dor até nos cabelos. Né? É isso, mas com a consciência que tem um tempo, não é para sempre. E logo, logo, quando o fio de prata for rompido, nunca mais sentirá dor. Não saberá mais o que é sofrer, o que é chorar, a não ser de alegria, por estar na presença do Rei para sempre. Versículo 42, e retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Versículo 44. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E aí isso é uma coisa interessante, né? Porque fala que foram três vezes, Jesus foi até o Pai e falou: Pai, se possível for, afasta de mim. Volta, os discípulos estão dormindo, ele volta de novo para orar, novamente: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Volta para os discípulos, de novo estão dormindo, volta de novo para orar: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Por que que Jesus perseverou em algo que ele sabia qual era a resposta? Esse conflito na mente de Jesus entre aquele que estava consciente que a vontade soberana de Deus não teria como ser mudado. E ainda assim, nós temos diante dele um Deus soberano e um homem humano, 100% humano, vivendo as angústias do tempo, da sua carne, da sua fragilidade, e clamando de alguma forma diante de Deus para que ele não passasse por aquilo que ele teria que passar. Aí eu fico pensando, se Jesus vivenciou isso, às vezes a gente ora, ora e ora e ora, e gostaria que certos pesadelos passassem na nossa vida e a coisa não passa. E aí Jesus está nos ensinando algo interessante. Que às vezes é para orar mesmo, simplesmente. É somente para orar. E não necessariamente que isso vai mudar a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque orar é derramar o coração diante de Deus. Orar é derramar mesmo as nossas frustrações, os nossos medos. Isso é viver uma vida autêntica diante de Deus. Sendo derramado diante de Deus. Jesus estava ali, consciente de que ele teria que passar pelo que ele passou, mas ainda assim, ele foi três vezes diante do Pai para orar, buscando de alguma forma, não sei o quê. Isso é um paradoxo, né? Uma coisa que nos confunde também. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Então chega aquele momento, ele ora pela terceira vez. E Deus permanece firme no seu propósito, da sua vontade para ele. O que ele faz? Bom, orei três vezes, Deus não mudou de ideia, então vamos lá. Amém? Então tem um momento também que é assim, a gente ora, ora, ora. Não mudou? Não. Então, meu querido, levanta. Levanta em nome de Jesus e vamos encarar isso. Vamos encarar a morte, vamos encarar nossas frustrações, vamos encarar nossos medos. Amém? É isso aí. Tem o tempo de chorar, o tempo de se angustiar, o tempo de chegar aos limites das emoções, e há o tempo em que você chega e fala assim, tá bom, orei, me coloquei, pedi, clamei, não mudou, tá bom, então vamos aí. A gente se levanta e encara. Vamos fazer então aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Em nenhum momento Jesus está nos ensinando para se entregar. Para o medo, para o problema, para as covardias do nosso coração. Está dizendo que, com certeza, nós passaremos por isso. Como humanos que somos. Como humanos que somos, certamente. Mas tem um momento em que a gente levanta. Chega. Tá bom. Vamos aí. Eu não sei o nome do missionário. Eu realmente me esqueci o nome dele. Ele tinha uma depressão de último grau e todos os dias ele tinha que atravessar uma ponte para ir fazer o trabalho, o chamado dele na outra cidade, ele tinha que atravessar uma ponte. E segundo o que falam dele, todos os dias que ele atravessava essa ponte, ele sentia um desejo muito forte de se jogar nessa ponte. Mas isso não o impediu de viver o seu ministério até o último dia da sua vida. Amém? É isso que Jesus está nos ensinando. Querido, há momento de chorar, de clamar. Mas há momento também que a gente tem que se levantar. Então tá bom. Então seja feita a tua vontade e não a minha. A minha é ficar na cama. No escuro, sem luz, longe de pessoas. Mas a tua vontade qual que é? A minha vontade é que você saia, se levante e vá fazer aquilo que eu mandei você fazer. Amém. No versículo 47, enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos doze. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes, aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou, amigo, que é que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Lucas, ele traz mais um detalhe interessante também, no capítulo 22, nos versos 49 a 51, diz assim, ao verem o que ia acontecer, e os que estavam com Jesus lhe disseram, Senhor, atacaremos com espadas? Porque Jesus havia dito que eles deveriam comprar espadas, mas eles já tinham duas espadas com eles. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu, basta, e tocando na orelha do homem, ele o curou. Voltando para Mateus, no versículo 51, desculpa, pula para o 53. Você acha que eu não posso pedir ao meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Isso diante, claro, da atitude de um deles de ter cortado a orelha de Malcom, acho que segundo a tradição, o nome desse camarada que a orelha foi cortada chamava-se Malcom. Então Jesus fala assim, olha, vocês estão querendo me defender, mas essa é a vontade do Pai, porque eu já estava lá orando, eu já busquei, já falei, não, agora é o seguinte, esses caras não estão me prendendo porque eu não tenho para onde fugir. Esses caras não estão me prendendo porque simplesmente eles ganharam. Porque eu estava escondido e eles simplesmente me acharam. Não, esses caras me encontraram porque é a vontade do Pai que eles me encontrem. Não. E é isso aí mesmo. Vem em mim. É isso aí. Vem em mim. Se eu quisesse, simplesmente eu clamaria e viria 12 legiões de anjos. Aqui daria mais ou menos 12 vezes 3. Poxa, eu achei que eu era burro. Pois vocês querem falar mal da Dilma. Não sabe fazer conta? Estou contando aqui, ó. Quanto aí? 36, gente. Por que vocês não responderam? Então? Responderam para dentro. Para dentro não vale, tem que ser para fora. Então, mais ou menos uns 36 mil anjos aqui seriam, né? Dá para dar uma briguinha boa, né? 54. Como então se cumpririam as escrituras? Olha que lindo. Que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma. Mas Jesus não estava orando para que as coisas fossem mudadas? E aquilo que está escrito pode ser mudado? Não. Mas ainda assim, Jesus, como um homem, na sua fragilidade, vivenciou isso. De crer, talvez, que as escrituras, em algum momento. É meio doido isso. Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estava ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Lá em Marcos 14, 51, traz um outro detalhe também. Ele fala que um jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo a Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Então, o que nós temos aqui? Jesus vivenciando abandono no momento, no ápice, né? Seus amigos o abandonam. Ele havia dito que eles o abandonariam. Ele sabia que eles o abandonariam. Ele vivencia esse momento de abandono. Então, é isso. Tem momento que é assim a coisa, queridos. Quando eu olho para a história de um gigante chamado Apóstolo Paulo, até na célula essa semana a gente estava conversando sobre os sofrimentos de Paulo. Fizemos um parêntese lá e começamos a conversar sobre os sofrimentos de Paulo. Eu acho tremendo isso lá em 2 Coríntios, capítulo. Lembra, meu amor? Esqueceu? É, o Rivotril está matando nós, gente. Eu não lembro do texto lá em 2 Coríntios, que mostra os sofrimentos de Paulo. Se alguém achar aí, fala, que daí a gente coloca no Metalcast depois. E é interessante aquele homem passar por todo aquele sofrimento. Ali fala de 3 vezes sofri naufrágio. 3 vezes sofri naufrágio. 3 vezes. Não foi uma. O missionário Paulo não passou um naufrágio. Nem 2 naufrágios. Foram 3 naufrágios. E o texto fala que ele ficou exposto à fúria do mar durante 1 dia e 1 noite. O texto fala. Aí o texto fala sobre açoites, quarentenas de açoites, várias vezes. Né? Houve vezes que ele apanhou, né, com varas. Foi apedrejado, dado como morto. Não foi levar uma pedrada. Ele levou tanta pedrada que ele ficou no chão e foi dado como morto. É isso. E aí, no fim do seu ministério, lá em 2 Timóteo, no final da carta, Paulo está preso, velho, preso. Serviu a igreja com a sua vida, deu a sua vida para a igreja. Deu em absoluto toda a sua vida para a igreja. Cada segundo, cada momento da sua vida. E ele fala, falando sobre isso, ele fala, além dos sofrimentos, ele termina o texto lá em, Coríntios, falando que ainda, além de todas essas coisas que ele havia sofrido na carne, ainda pesava sobre ele a preocupação com as igrejas. E aí no fim do seu ministério, Paulo fala, ninguém veio me assistir na minha primeira defesa. O texto fala assim, todos me abandonaram. Paulo provavelmente morreu sozinho. O gigante Paulo morreu sozinho. Mas consciente de que o Deus vivo estava com ele. A Bíblia não fala em nenhum momento sobre Paulo vivenciar essas coisas que Jesus viveu. Se Paulo em algum momento sentiu também o desejo de desistir de tudo. A Bíblia não fala isso, fala de um homem determinado que vai. A gente vê o Pedro vacilando em outros momentos, mesmo depois da ressurreição de Jesus, mas a gente não vê isso acontecendo em Paulo. Vai até o final, servindo o Deus vivo, e ainda assim é abandonado. Então, algumas perguntas para mim e para você. Como que isso tem funcionado comigo e com você? Você sente culpa por sentir muitas vezes angústia, medo no coração, na alma? Como se existisse algo de Deus assim, dizendo que você não pode passar por essas coisas? Como que a gente lida com essas questões das nossas frustrações? Que Jesus ele teve que lidar com, só nesse episódio ali, 3 vezes frustrações, porque pediu para eles vigiarem com ele, chega lá, os caras estão dormindo. Às vezes é isso, né? A gente, quais são essas expectativas que a gente tem com os outros? Quem é casado tem com o marido, o marido tem com a esposa, a gente tem com os filhos, a gente tem com os pais, a gente tem com os amigos, a gente tem com os irmãos, a gente tem no ministério. E a gente precisa lidar todo dia com essas frustrações por ter que lidar com aquilo que a gente tem como expectativa dos outros. E sempre, fatalmente, a gente acaba se frustrando. Que ser humano, meu querido. Ser humano é complicado. Às vezes, eu já tive nesses 17 anos de Gólgota, algumas vezes, assim, até coloquei no informativo alguns toques em relação a isso. Às vezes chegavam pessoas para mim assim, e falavam assim, Pi, preciso conversar com você. Às vezes nem era isso. Você sentia que a pessoa não estava meio que te olhando na cara, assim, estava evitando você. Eu falo assim, cara, está acontecendo alguma coisa? Tá. Falei, vamos conversar? Vamos. Daí você senta para conversar, a pessoa chega e fala assim, cara, há 7 anos atrás, não é 7 dias, você fez isso. 11:23, 2 Coríntios 11, todo o capítulo 11, não só o versículo 23. Todo o capítulo 11, depois, você chega em casa, tarefa para vocês. Chega em casa assim, você lista todos os sofrimentos de Paulo. No final você fala, você responde a seguinte pergunta. E se fosse comigo? E se fosse com o Nenê? O que acontecia? Então assim, chegava para mim e falava isso, né? Há 7 anos atrás, eu... Cara, nessas horas eu pensava, meu Deus, agora lascou, porque eu não lembro nem o que eu comi ontem. E aí assim, te vomita aquela monte de coisa assim, e aí assim, eu falando francamente, falando para vocês, queridos, cara, eu tenho um Alzheimer para essas coisas assim, sabe, crônico. E assim, geralmente eu respondo, falei assim, cara, sinceramente, eu não lembro. E aí você recebe o segundo knockdown na cara. Ah, mas daí é fácil, né? Porque realmente, queridos, é isso. É por isso que o meu conselho sempre é assim. Pisou no teu calo, tem 2 opções. Nunca a terceira. Só tem 2. como crente. Primeira, pisou no calo, doeu, miserável. Senta e resolve. Fala, cara, não gostei que você pisou no meu calo. Agora, doeu, mas você olha assim, quer saber? Deixa quieto. Mas deixa quieto de verdade. Não venha depois de 7 anos me procurar para falar, Pipe, 7 anos atrás, você deu uma cabeçada em mim e quase me matou. Não vou lembrar. Porque se fosse eu, tinha matado. Então, agora, o que não pode acontecer é a terceira opção. É ficar magoadinho e não falar e vir depois de 7 anos. Não. Isso é coisa do demônio. Não, não pode. Amém? Então é isso, sabe? Fala. Tem outra coisa também. É uma frase que eu costumo usar muito. O mundo não é o que a gente vê. Não é. A realidade, meu querido, ela vai além do que a gente vê. Sabe, a gente não é Deus. Somente Deus sabe exatamente o que é a realidade. Na sua plenitude. Somente Deus sabe. Eu não sei o que acontece na vida do Minjá. Não sei. Aliás, nem ele sabe. Verdade. Nem a gente sabe. Daqui a 7 anos a gente conversa. Nem a gente sabe. Entende? E às vezes assim, a gente faz um pré-julgamento sem saber o que está acontecendo na vida do cara, meu. Nossa, eu já paguei cada mico, gente. Sério, eu já julguei tanta gente assim. Falava, endemoniado. Bravo, cara, ficava indignado, sabe? Começava a cuspir enxofre pela boca de raiva que eu ficava. Aí ia sentar com a pessoa, cara, quando a pessoa começava a falar, você ia encolhendo para dentro, assim, sabe? Né? Às vezes era pior do que você imaginava, mas a maior parte do tempo é isso, sabe? Saber de verdade o que aconteceu. Amém? Antes de julgarmos. Então essa questão das frustrações, a outra questão é quantos amigos eu e você podemos dizer que nós temos na nossa vida? E como que eu e você lidamos com o abandono? Sabe, pastor é PhD em abandono. Em ser abandonado. Pastor, assim, você dá banho na ovelhinha, cura as feridinhas, ela vê um pastinho mais verde. Já viram aquele vídeo daquele bode que dá uma chifrada no pastor, derruba ele no asfalto e passa 3 vezes por cima dele? É mais ou menos aquele vídeo lá. Então é isso, sabe? Então como que a gente lida com essa questão do abandono? Porque isso vem, gente, isso vai indo, entendeu? A gente vai trazendo isso no coração, né? E aí como é que a gente lida com isso? Acho que a resposta para tudo isso que a gente tem aqui, diante dessas perguntas, dessa realidade, é o exemplo de Jesus para a nossa vida. Levante-se e vá fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Independente das circunstâncias. Porque nós estamos cercados por pessoas, por gente falha, imperfeita, que também sofrem as mesmas questões na alma. Gosto muito quando Paulo fala assim, em Colossenses, ele tem uma parte que ele fala assim, angustiados, ele usa o termo. Estamos angustiados. Vivemos angústias na nossa vida. Se Paulo vivia angústia, nós também vivemos. Porque também somos gente. Amém, meus queridos? Então aprendamos a lidar com essas questões que fazem parte da vida, que implicam em abandono e implicam muitas vezes em ficar sozinho, viver solidão. Mas acima de tudo, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, não desistindo jamais, levantando-se, e se entregando por completo à vontade de Deus. Vamos fechar nossos olhos. Pai, ainda somos jovens, ainda temos todo um caminho pela frente, até o dia que o Senhor determinou para cada um aqui, Senhor. Sabemos que a vida é assim, Deus, cheio de decepções, abandonos, angústias, estresse. Que nós, como humanos, Pai, nós decepcionamos a nós mesmos, aos demais. Mas assim como Jesus sofreu, Deus, essas mesmas angústias e ainda assim se submeteu à Tua vontade, nós queremos, nessa noite, como igreja, Senhor, nos colocarmos diante do Senhor e declararmos, Senhor, com o nosso espírito, seja feita a Tua vontade, não a nossa, mas a Tua vontade. Que o Senhor nos ajude, Senhor, nos ajude a nos doarmos por completo a tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ao invés de sermos tombados pelo caminho, Senhor. Seja com cada um aqui, Deus, o Senhor conhece cada um aqui. Sabe o que cada um vivencia. A angústia, a depressão, os medos, as frustrações. O Senhor conhece cada coração, cada um aqui. Que o Senhor venha ministrar em cada coração nessa noite. Falar aos nossos corações por meio dessa palavra. Nos encorajando, nos levantando. Em nome de Jesus. Amém.